Corre negão, corre preto, corre. Pelo mal ou pelo bem, correria sempre vai além. Corre negão, corre preto, corre. Enquanto corre pra vida, o outro corre pra morte. Corre negão, corre preto, corre. É, tem que correr com sabedoria. Corre negão, corre preto, corre. Vai, vai, aperte o passo, nego. Pé de chinelo, corre. Balaço de aço se pega, é laço de morte, no. Vira e mexe, sempre vai na correria, preto. Corre de noite, preto, corre de dia. Corre negão, da polícia também de ladrão. Corre negão, ao trabalho pra conquistar o seu pão. O sobe, o desce, o morro, debaixo de pipoco. Na correria errada, preto passa por sufoco. Meio dia, alegria no barraco. Corre negão, que o rango tá no prato. A cada colherado, silêncio, o pensamento. O que fazer amanhã pra trazer o alimento. Corre negão, na camelo emprestado. Pretinho joga bola descalço no chão de cascalho. Na favela é assim, todo mundo corre. Enquanto corre pra vida, o outro corre pra morte. Um corre pelo mal e o outro pelo bem. O mundo gira, a correria sempre vai além. Como é que é, mano? É nóis, irmão. Além, além, além, além. É. Corre negão, corre preto, corre. Pelo mal ou pelo bem, correria sempre vai além. Corre negão, corre preto, corre. Enquanto corre pra vida, o outro corre pra morte. Corre negão, corre preto, corre. Corre negão, corre preto, corre. Corre da força da morte que testa sua sorte, te busca pra sorte, nego. Corre do tempo que diz que o tempo da sua derrota chegou. Corre dos caras que não te encara e não olha no olho, negão. Corre da lei que te enquadra como um marginal e te joga no chão. Faz a sua parte porque todo corre que vale a lei já foi feito. Pelo eleito que sem ter efeito se fez de cordeiro perfeito. Corre do erro e de todo pecado, deixa sua falha de lado. Põe a sua vida em foco em loco pra ver seu destino mudado. Corra pra vida porque toda vida foi salva por Emmanuel. Olha o caminho, mas não se esqueça também de olhar para o céu. Hélio Atalaia, Ribeiro de Alive na fita do corre da cruz. Corre, mas corre na vera, naquela de um dia encontrar com Jesus. Corre negão, corre preto, corre. Pelo mal ou pelo bem, correria sempre vai além. Corre negão, corre preto, corre. Enquanto corre pra vida, o outro corre pra morte. Corre negão, corre preto, corre. Corre negão, corre preto, corre. E assim, o povo segue na velha rotina da periferia. Suor molha a camisa no sol do meio-dia. Como tá calor, a pele negra chega, brilha. Paga um preço, mas sustenta a sua família. Brasil colônia para o crescimento, um novo produto de importação. Mais uma embarcação com um porão repleto de negão. Trazido como imigrante forçado, se tornou escravo. E expostos pelas ruas, eram comercializados. Sempre largado por baixo, mas deu a volta por cima. E o preço da sua correria resgatou sua autoestima. Alguns foram entregues à morte para outros terem liberdade. E o movimento de resistência chamava-se quilombagem. O negro é correria, nada vem de mão beijada. Depois de muita luta, a carta de alforria foi assinada. Hoje a correria continua, cada um segue uma direção. Pelo certo, pelo errado, só temos sangue de negão. Enquanto um passa bem calmo, com a bíblia embaixo do braço. O traficante passa apressado, com o pé baleado. Aqui tem preto que corre e que vai pra igreja. Parou com o cigarro, não bebe mais cerveja. Enquanto corre no assalto, o outro vai pro trabalho. Um corre pra Deus, e o outro pro diabo. Tem preto que se vira, que ajuda sua família, que vai pro colégio ser alguém na vida. É melhor correr pro bem, correr além. Periferia vai e vem, sem pisar em ninguém. Valeu a pena a correria de Jesus na cruz por nós. Ressuscitou e hoje não estamos sós. Admiro o caminho de um bom pastor, os caminhos que anuncia o evangelho do Senhor. Servir a Deus com certeza é um grande estilo de vida. Ninguém acomodado tem que ser na correria. A grande correria de Cristo leva a salvação. Corre negão, corre negão. A grande correria de Cristo leva a salvação. Corre negão, corre negão. Corre negão, corre negão. Isso mesmo, rapaz, faz sua correria. Não espere por ninguém não, irmão. Levanta a cabeça, corre, negão. Sou mais você, ha. Corre, corre, corre, corre, corre, negão. Você é capaz, corre, preto, corre. Corre, e comigo, negão. Corre, negão. Muito prazer. Los guerreiros no ar. E aí, sou de Alive. Lito Atalaia. Preto de Alive.